louco, é embaçado, tá ligado, Zé? Vou prosseguindo com atitude, esperança e fé. Cotidiano, genocida que deixa feridas. Nessa guerrilha, quantos loucos perderam a vida? A vida é louca, é embaçado, tá ligado, Zé? Vou prosseguindo com atitude, esperança e fé. Cotidiano, genocida que deixa feridas. Nessa guerrilha, quantos loucos perderam a vida? Por um momento, sentimento de revolta. Por toda a podridão que assola em minha porta. Descaso, preconceito por ser jovem, pobre, preto, favelado, rotulado, intitulado, maloqueiro só. Por andar nos panos, no rap a miliano, nos becos e vielas, sou chamado de mano. De bombeta, jaqueta e corrente de prata, rasgando a madrugada nas ruas da quebrada. Mas sem me preocupar com o que os bicos vai achar, pois só o tempo é rei e Deus que vai julgar. Ah, enquanto isso eu tô aqui, nunca vacilei, pois aprendi que em cada quebra tem a sua lei. Na humildade, com fé e esperança, tentando resgatar um sorriso de criança. Um poeta revoltado, no rap eternizado, denunciando as falhas que atrasam nosso lado. Irmão, quantos de nós já se foram nessa vida louca, metendo os ferros na ação, na febre de touca, no puro ódio, o extremo da revolta, o fruto do descaso que habita em minha volta. A vida é louca, é embaçado, tá ligado, Zé? Vou prosseguindo com atitude, esperança e fé. Cotidiano, genocida que deixa feridas. Nessa guerrilha, quantos loucos perderam a vida? A vida é louca, é embaçado, tá ligado, Zé? Vou prosseguindo com atitude, esperança e fé. Cotidiano, genocida que deixa feridas. Nessa guerrilha, quantos loucos perderam a vida? No corre louco, sangue bom, voa mais de 100. Nessa guerrilha contra o mal, do lado do bem. Eu sou mais um irmão, entre milhões, escravo do sistema e suas repressões. Mas não me iludi nesse mundo de ilusões, e o crime te oferece dinheiro, mulheres, mansões. Na lei da selva, irmão, olho por olho, aquele que te dá e vem cobrar com ódio em dobro. Ouro de tolo que aqui há muito seduz, nessa estrada tenebrosa distante da luz, que te conduz, irmão, pra vida louca, pra ser julgado e condenado direto à forca, fazendo aquilo que o sistema quer. E os playboys estão aí de camarote aplaudindo de pé. Nossa derrota pra eles é vitória, é menos um na correria em busca da glória. Quantos de nós já se foram nessa vida louca, metendo os ferros na ação, na febre de touca, no puro ódio, extremo da revolta, o fruto do descaso que habita em minha volta. A vida é louca, é embaçado, tá ligado, Zé? Vou prosseguindo com atitude, esperança e fé. Cotidiano, genocida que deixa feridas. Nessa guerrilha, quantos loucos perderam a vida? A vida é louca, é embaçado, tá ligado, Zé? Vou prosseguindo com atitude, esperança e fé. Cotidiano, genocida que deixa feridas. Nessa guerrilha, quantos loucos perderam a vida? Sei que na vida é difícil se manter em pé. O Zé Povinho, tá ligado, fica de migué. No sapatinho vai, só no leve trás. Vacilou, desandou, mais um que sobe o gás, irmão. Aqui a lei é assim, se torna severa. Pra quem não sabe, sangue bom se adequar a ela. Falou demais, irmão, a vida é louca. Traíra tem de quilo e peixe morre pela boca. Não quer assim ser tratado como exemplo. Ideias conscientes não se vão com o tempo. Em toda parte, a vida imita a arte. Enquanto o sol surgir, eis-me aqui, sente o baque. Guiado pela fé que assombra o inimigo, que quer me ver na merda ou então longe do trilho. Com dedo no gatilho, pronto pra dar o bote, morrer na giratória, abraçado com os malotes. Irmão, quantos de nós já se foram nessa vida louca, metendo os ferros na ação, na febre de touca, no puro ódio, o extremo da revolta, o fruto do descaso que habita em minha volta. A vida é louca, é embaçado, tá ligado, Zé? Vou prosseguindo com atitude, esperança e fé. Cotidiano, genocida que deixa feridas. Nessa guerrilha, quantos loucos perderam a vida? A vida é louca, é embaçado.